Eu nasci e fui criado no subúrbio do Rio de Janeiro, num ambiente muito musical. Mas foi o hip hop que me deu voz, levantou minha autoestima e me fez rodar o mundo. Eu tenho certeza que assim como aconteceu comigo, acontece com jovens pelos guetos do mundo inteiro. Definitivamente o hip hop salva vidas. Eu sou Marcelo Maldonado Peixoto, também conhecido como Marcelo D2, e nada pode me parar. Atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, atenção, atenção.